estou te ligando, amor, nesse momento. Me fazia falta escutar de novo, só por um instante, tua respiração. Perdoa se estou quebrando o nosso juramento. Sei que existe outro no teu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer que estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva minha fantasia, o sonho de viver a vida. Devolva meu ar, sem teu carinho minha vida anda tão vazio. Num sonho de edição tão frio, as noites me trazem a dor desse amor. Márcio Novaes, simplesmente o boizinho. Perdoa se estou quebrando o nosso juramento. Sei que existe outro no teu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer que estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva minha fantasia e o sonho de viver a vida. Depois